hipocrisia devido ao habitat natural. Repleto de belezas musicais e riquezas culturais. Emergindo do sul da América para invadir os continentes, expressar a liberdade pessoal.